Duas potras que nasceram, resolvi dar o teu nome por lembrarem teu cabelo. Cátia das Guanas, batizei Maria e Rosa, tão belas e tão formosas, bem iguais ao mesmo pelo. Coisa bem linda, duas potras que nasceram, resolvi dar o teu nome por lembrarem teu cabelo. Cátia das Guanas, batizei Maria e Rosa, tão belas e tão formosas, bem iguais do mesmo pelo. Cátia das Guanas, batizei Maria e Rosa, tão belas e tão formosas, bem iguais do mesmo pelo. Rosa Maria, que feitiço tu me fez, tive sonhando contigo todos os dias desse mês. Rosa Maria, que feitiço tu me fez, tive sonhando contigo todos os dias desse mês. Fim de semana tô chegando na cidade, quero matar a saudade, te beijar mais uma vez. Fim de semana tô chegando na cidade, quero matar a saudade, e te beijar mais uma vez. Vamos botar a herança cegana, velho. Upa! Arruína, ele tem maneira velha, crioula, rapaz. Vai chorando, cordeolinho. Levei um susto, quase um veiaco me aperta, chamei por Nossa Senhora e tu me vieste na mente. Igual teu nome, Santa Maria Bendita, lembrei de ti tão bonita e me apaixonei novamente. Levei um susto, quase um veiaco me aperta, chamei por Nossa Senhora e tu me vieste na mente. Igual teu nome, Santa Maria Bendita, lembrei de ti tão bonita e me apaixonei novamente. Igual teu nome, Santa Maria Bendita, lembrei de ti tão bonita e me apaixonei novamente. Rosa Maria, que feitiço tu me fez, tive sonhando contigo todos os dias desse mês. Rosa Maria, que feitiço tu me fez, tive sonhando contigo todos os dias desse mês. Fim de semana tô chegando na cidade, quero matar a saudade, te beijar mais uma vez. Fim de semana tô chegando na cidade, quero matar a saudade, e te beijar mais uma vez. Tô voltando, Rosa Véia, tu me espera, tchê. Rosa Maria, que feitiço tu me fez, tive sonhando contigo todos os dias desse mês. Rosa Maria, que feitiço tu me fez, tive sonhando contigo todos os dias desse mês. Fim de semana tô chegando na cidade, quero matar a saudade, te beijar mais uma vez. Fim de semana tô chegando na cidade, quero matar a saudade, e te beijar mais uma vez. Graças César e Rogério pela parceria neste trabalho. Nós que agradecemos, irmão velho, e sucesso ao Herança Serrana.